Ficheiro 98. Pouco depois, da uma hora da tarde seguinte, passei novamente por baixo do portão com estacas afiadas que guardava a entrada do Wentworth desde a sua construção no final do século XVI. Tinha perdido muito pouco do seu aspecto ameaçador nos 200 anos seguintes e toquei na adaga do meu bolso para ganhar coragem. Sir Fletcher devia estar agora absorvido no seu almoço, segundo as informações que Rupert e os seus espiões haviam extraído dos guardas da prisão durante a sua incursão da noite anterior. Chegaram a cambalear, olhos vermelhos e a tresandar a cerveja, pouco antes do raiar do dia. Tudo o que Rupert conseguiu dizer na resposta às minhas perguntas foi: "Ah, rapariga, para ganhar basta ter sorte, mas para perder é preciso habilidade." Depois enroscou-se no canto e adormeceu profundamente, deixando-me frustrada a andar de um lado para o outro no quarto, como fizera a noite inteira. No entanto, acordou uma hora depois, com os olhos e a mente claros, e explicou os rudimentos do plano que eu estava prestes a pôr em execução. "Sir Fletcher não deixa que ninguém ou nada perturbe as suas refeições", disse. "Qualquer um que queira falar com ele tem de ficar à espera, até ele acabar de comer. E depois do almoço tem o hábito de se retirar para os seus aposentos para uma soneca." Murtagh, disfarçado de meu criado, chegara 15 minutos antes e fora admitido sem dificuldade. Provavelmente seria conduzido ao gabinete de Fletcher e solicitado a esperar. Enquanto lá estivesse, deveria revistar o escritório. Primeiro para encontrar uma planta da ala oeste e depois uma possibilidade remota para encontrar as chaves que pudessem abrir as celas. Demorei-me um pouco, olhando para o céu, para avaliar as condições do tempo. Se eu chegasse antes de Fletcher se sentar para almoçar, poderia ser convidada a juntar-me a ele para o almoço, o que seria altamente inconveniente. Mas os parceiros de cartas de Rupert entre os guardas asseguraram-lhe que os hábitos do governador eram imutáveis. O sino, para anunciar o almoço, era tocado pontualmente à uma hora e a sopa servida 5 minutos depois. O guarda de serviço na entrada era o mesmo do dia anterior. Pareceu admirado, mas cumprimentou-me educadamente. Tão constrangedor, comecei. Queria que o meu criado trouxesse um pequeno presente para Sir Fletcher, como agradecimento pela sua amabilidade ontem para comigo. Mas descobri que o tolo não o trouxe, e assim fui obrigada a segui-lo com o presente, na esperança de o apanhar. Ele já chegou? Mostrei o pequeno embrulho que trouxera e sorri, pensando que ajudaria se eu tivesse covinhas. Como não tinha, contentei-me com uma brilhante exibição de dentes. Pareceu o suficiente. Fui admitida e conduzida pelos corredores da prisão em direção ao gabinete do governador. Embora esta parte do castelo fosse decentemente mobilada, não havia como negar que se tratava de uma prisão. Havia um cheiro característico no lugar, que eu imaginava ser o cheiro do medo e da infelicidade, embora provavelmente não passasse do fedor de imundícies antigas e ausência de canos de esgoto. O guarda deixou que eu o precedesse pelo corredor, seguindo-me discretamente com cuidado para não pisar o meu manto. E isso foi ótimo, porque virei no corredor em direção ao gabinete de Fletcher, alguns passos à sua frente, a tempo de ver Murtagh pela porta aberta, arrastando a figura desacordada do guarda do gabinete para trás da enorme secretária. Dei um passo para trás e deixei cair o pacote no chão de pedra. Ouviu-se um barulho de vidro estilhaçado e o ar encheu-se do aroma asfixiante de conhaque de pêssego. "Ah, meu Deus!" exclamei. "O que foi que fiz?" Enquanto o guarda chamava um criado para limpar o chiqueiro, murmurei diplomaticamente alguma coisa sobre esperar por Sir Fletcher no seu gabinete. Deslizei para dentro e apressadamente fechei a porta atrás de mim. "Que diabos fez?" perguntei rispidamente a Murtagh. Ergueu os olhos do corpo que revistava, indiferente ao tom da minha voz. "Sir Fletcher não guarda chaves no seu gabinete", informou-me em voz baixa. Mas este tipo aqui tem um molho. Retirou a enorme argola do casaco do guarda, com cuidado para que as chaves não tinissem. Caí de joelhos atrás dele. Bom trabalho, exclamei. Olhei para o soldado prostrado. Pelo menos ainda respirava. E quanto à planta da prisão? Ele sacudiu a cabeça. Também não. Mas aqui o meu amigo contou-me alguma coisa enquanto esperávamos. As celas dos condenados ficam neste andar, na metade do corredor oeste. Mas há 3 celas e não pude perguntar mais do que isso. Ele já estava a ficar desconfiado. É o suficiente, espero. Tudo bem, dê-me as chaves e saia. Eu? É você quem deve sair e agora mesmo. Lançou um olhar para a porta, mas não se ouvia nenhum ruído do outro lado. Não, tenho de ser eu, disse, estendendo as mãos para as chaves outra vez. Ouça, insisti com impaciência, se o encontram a vaguear pela prisão com um molho de chaves e o guarda aqui, inerte como um peixe, estamos os dois perdidos. Como vamos explicar o facto de eu não ter gritado a pedir ajuda? Arranquei as chaves da mão dele e enfiei-as no bolso, com alguma dificuldade. Murtagh ainda parecia cético, mas pusera-se de pé. E se for apanhada? Desmaio, disse rispidamente. E quando por fim acordar, direi que o vi, aparentemente a matar o guarda, e saí a correr apavorada, sem a menor ideia para onde estava a ir. Perdi-me à procura de ajuda. Ele assentiu devagar. Sim, está bem. Dirigiu-se para a porta e depois parou. Mas por que é que eu... Ah, atravessou a sala rapidamente até à secretária e abriu uma gaveta atrás da outra, remexendo o conteúdo com uma das mãos e atirando objetos ao chão com a outra. Roubo, explicou, voltando para a porta. Abriu uma fresta e espreitou o corredor. Se é roubo, não devia levar alguma coisa? Sugeri, olhando em volta, em busca de alguma coisa pequena e fácil de ser levada. Peguei numa pequena caixa de rapé esmaltada. Isto, talvez? Fez um gesto impaciente para mim, para que a recolocasse no lugar, ainda espreitando pela pequena abertura. Não. Se for encontrado com algum objeto de Sir Fletcher, é crime para enforcamento. Tentativa de roubo são apenas vergastadas ou mutilação. Ah! Devolvi a caixa apressadamente ao seu lugar e posicionei-me atrás dele, espreitando por cima do seu ombro. O corredor parecia vazio. Eu vou à frente, disse. Se encontrar alguém, atraio-os para longe. Conta até 30, depois vá. Vamos ter consigo à pequena floresta, a norte. Abriu a porta, em seguida parou e voltou. Se for apanhada, lembre-se de deitar fora as chaves. Antes de eu poder falar, ele passou pela porta como uma enguia e avançou pelo corredor, movendo-se silenciosamente como uma sombra. Pareceu uma eternidade até encontrar a ala oeste, esgueirando-me pelos corredores do velho castelo, espreitando pelos cantos e escondendo-me atrás de colunas. Mas vi apenas um guarda no caminho e consegui evitá-lo, recuando até um canto, comprimindo-me contra a parede, com o coração disparado, até ele passar. No entanto, quando encontrei a ala oeste, não tive dúvidas de que estava no lugar certo. Havia 3 portas grandes no corredor, cada qual com uma minúscula janela com barras de ferro, pela qual não conseguia mais do que um frustrante vislumbre da cela. Um dolita, murmurei, e dirigi-me à cela do meio. As chaves na argola não estavam identificadas, mas tinham tamanhos diferentes. Apenas uma das 3 maiores serviria na fechadura à minha frente. Naturalmente era a 3ª. Respirei fundo quando ouvi o clique da fechadura. Depois limpei o suor das mãos à saia e abri a porta. Procurei freneticamente entre a massa fétida de homens na cela, tropeçando em pés e pernas estendidas, empurrando corpos pesados que se deslocavam do meu caminho com uma indolência enlouquecedora. A agitação ocasionada pela minha entrada repentina espalhou-se. Os que estavam a dormir, no meio da imundície no chão, começaram a sentar-se, acordados pelo ondulante murmúrio de espanto. Alguns estavam algemados às paredes, As correntes rangiam e chocalhavam na semi-escuridão conforme se moviam. Agarrei um dos homens de pé, um escocês de barba castanha, num tartan esfarrapado verde e amarelo. Os ossos do seu braço, sob a minha mão, estavam assustadoramente junto à pele. Os ingleses não desperdiçavam nenhuma sobra de comida com os seus prisioneiros. James Fraser, um homem grande, ruivo, ele está nesta cela? Onde está ele? Ele já se deslocava para a porta com os outros que não estavam acorrentados, mas parou por um instante para me fitar. Os prisioneiros agora haviam percebido o que se passava e atravessavam a porta aberta num fluxo arrastado, espreitando e murmurando uns com os outros. Quem? Fraser? Ah, levaram-no hoje de manhã. O homem encolheu os ombros e empurrou-me as mãos, tentando livrar-se de mim. Segurei pelo cinto, com tal força que o fiz parar onde estava. Para onde o levaram? Quem o levou? Não sei para onde. Foi o capitão Randall que o levou. Um monstro mal encarado é o que ele é. Com um safanão impaciente, libertou-me e dirigiu-se para a porta, com passos determinados por um propósito há muito acalentado. Randall. Fiquei parada, perplexa, por um instante, empurrada pelos homens em fuga, surda aos gritos dos acorrentados. Finalmente consegui sair do meu estupor e tentei pensar. Gordy observara o castelo desde o amanhecer. Ninguém deixara o castelo de manhã, a não ser um pequeno grupo da cozinha que saíra em busca de suprimentos. Portanto, ainda estavam ali, algures. Randall era capitão. Provavelmente não havia ninguém com mais autoridade na guarnição de uma prisão, a não ser o próprio Fletcher. Assim, Randall certamente poderia usar as dependências do castelo de modo a criar para si um local onde pudesse torturar um prisioneiro como bem lhe aprouvesse. E sem dúvida tratava-se de tortura. Ainda que fosse terminar em enforcamento, o homem que eu vira em Fort William era um felino por natureza. Não resistiria a brincar com aquele rato em particular, tão certo como dois e dois serem quatro. Respirei fundo, afastando da mente, com determinação, qualquer pensamento do que poderia ter acontecido desde a manhã, e corri para a porta, esbarrando violentamente num soldado inglês que entrava apressado. O homem cambaleou para trás e tentou manter o equilíbrio com vários passinhos em zigue-zague. Eu própria perdi o equilíbrio e choquei com a ombreira da porta, ficando com o lado esquerdo dormente e batendo com a cabeça. Agarrei-me à parede para me apoiar, o tilintar de sinos repicando nos meus ouvidos com ecos das palavras de Rupert. Dispõe de um momento de surpresa. Use-o. Era difícil dizer, pensei atordoada, quem estava mais surpreendido. Tateei desvairadamente no bolso onde estava a adaga, amaldiçoando a minha estupidez por não ter entrado na cela já armada. O soldado inglês, uma vez recuperado o equilíbrio, fitava-me espantado, com a boca aberta, mas pude sentir que o meu momento de surpresa já escapara. Abandonando o bolso, inclinei-me e arranquei a adaga da meia num movimento que continuou para cima com toda a força que pude regimentar. A ponta da faca atingiu o soldado mesmo sob o queixo, enquanto ele levava a mão à cintura. As suas mãos ergueram-se a meio caminho da garganta. Depois, com um olhar de surpresa, cambaleou para trás até à parede e deslizou por ela em câmara lenta, conforme a vida se esvaía do seu corpo. Como eu, ele fora investigar, sem se dar ao trabalho de sacar a arma primeiro. E esse pequeno descuido custara-lhe a vida. A graça de Deus salvara-me deste erro. Não podia cometer mais nenhum. Sentindo muito frio, passei por cima do corpo que se contorcia, tendo cuidado de não olhar. Voltei a correr pelo caminho por onde viera, até à curva, junto às escadas. Havia um lugar ali, junto à parede, de onde eu não podia ser vista de nenhum dos lados. Apoiei-me à parede e permiti-me um momento de náusea e tremor. Limpando as mãos suadas à saia, tirei a adaga do bolso. Agora era a minha única arma. Não tive nem tempo nem estômago para recuperar a faca que levava na meia. Talvez fosse melhor assim, pensei, esfregando os dedos no corpete. Houvera pouco sangue, e encolhi-me diante da ideia do jato que se seguiria se eu tivesse retirado a faca.